Você gosta de andar com bandido? Gosto. Porque com... Porque muita pessoa gosta de esculachar menor, tá ligado? Mas quando a gente começa a andar com os bandidos, começa a também entrar na vida, porque eles vão tudo afrouxar pra cima do menor. O que você quer ser quando você crescer? Quero ser bandido. Mais uma vez o moleque tá louco, ferro na cintura, quem será dessa vez, meu irmão? Momentos de dor por causa de um disparo, porque meu Deus, muitos caem em ciladas. Será destino da vida ou uma alternativa sem saída? Armas em todas as casas, assassinados à luz do dia. Filhos que botam a mão em uma arma, atiram em seus próprios irmãos. São várias mães que choram ao ver seus filhos que atiram, e isso só acaba em morte e desespero por causa de drogas, por causa de dinheiro. Mas pensa um pouco comigo, nessa vida quem será o inimigo? Eu já senti a dor do tiro com que te fere. Nessa estrada quem será o traidor? O presidente, a sua dona, o boca aberta ou o falso pastor? Que usa suas palavras sem saber as consequências do que pode acontecer. Por alguns minutos pare, pense, escute, seja consciente, abra sua mente. Sonhar é necessário, eu tô errado, então me prove o contrário. Quantos por aí sonharam, tiveram o sonho interrompido, sonharam acordado? Não sou, não reclamo, não sou o rico herdeiro. Eu vou, mas sabendo que volto, uso, mas sabendo que não posso. O sistema é assim, é desse jeito, é desse jeito. As ruas não admitem falhas, nem erros. O moleque acende mais um pra aliviar os nervos. Não, meu pai já morreu. Porra, se um dia eles der a oportunidade, eu pretendo sair dessa, mas, pô, por enquanto minha vida é essa daí mesmo. Daqui eu não saio, é aqui que vem minha sobrevivência, tá ligado, mano? Eu não vou falar pra você, eu sou bandido. Eu ando no meio, entendeu? Faço os favores pra ele, mas isso eu, bem dizer, eu não falo que eu sou bandido. Bandido sou depois que a gente usa a arma. Porta uma arma, vende uma maconha, um pó. Mas o dia termina e a noite vem chegando, e com ela a incerteza e o espanto. Não, não, não sei se me garanto. Vou dar um rolê, me benzer, preciso de sorte, porque aqui na quebrada a madrugada cheira a morte. O bagulho é louco, só de pensar fico arrepiado. Tem um cigarro aí, véi, deixa eu dar uns tragos. Meu estado emocional está um pouco abalado. Me desculpe se aparento ser fraco, não foi sempre assim, mas quando a neurose aumenta, chego a pensar que é o fim. Quem nunca se sentiu assim? Jogado, largado, perturbado, pensando em estar louco. De qual que é, aonde estou? Será que esse é o fundo do poço? Não posso me deixar vencer. Sempre fui um camarada de um correto proceder. Fazer o quê? Tenho que sair dessa. Mas o tempo não para, vai se passando, tenho pressa, eu vejo dois caminhos em minha frente, mas só pode ser uma escolha ou decisão. Me jogaram, empunhar um oitão, cair pra dentro deste louco mundão, ladrão. Ser mais um a seguir a lei do cão, eis aí a questão.